Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual e queridos amigos e amigas que estão acompanhando nesse instante a programação da Esotérica FM, a rádio que traz para vocês a boa música e realmente a sabedoria espiritual. Estamos iniciando mais um programa da série Lux Esotérica. E aqui quem está falando, amigos, é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E como sempre, vamos iniciar este programa mencionando, pronunciando o mantra da vida una, trazendo para esse trabalho as influências dos grandes mestres da fraternidade branca, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então pedimos a todos que quiserem, que podem se concentrar, fechar seus olhos, se concentrando no seu eu interno, procurando relaxar o nosso corpo, respirando lenta e profundamente. Vamos procurar conectar a nossa existência interior, procurando compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Então, meus amigos, iniciamos o programa Lux Esotérica desta quarta-feira, último dia do mês de setembro, 30 de setembro de 2009, trazendo para vocês a continuidade dos estudos sobre esoterismo, ocultismo, teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E nesta fase do programa Lux Esotérica, nós estamos estudando partes, né? A cada programa estudamos partes, sessões, capítulos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, grande ocultista, teósofo, considerado por muitos o maior ocultista e clarividente do século XX. E no dia de hoje nós chegamos ao 11º capítulo do livro de Leadbeater, aonde ele coloca várias situações cotidianas, né, as quais nós temos acesso, né, na nossa vida, mas que tem realmente profundas implicações esotéricas e espirituais. E é justamente o objetivo do nosso programa, nós trazermos uma apreciação sobre esses temas, sobre essas ocasiões. Então, nesse 11º capítulo, Leadbeater vai nos apresentar, e nós vamos basicamente comentar o que ele escreveu no seu livro, sobre como nós somos influenciados por um funeral, ou seja, por um trabalho fúnebre, né, um enterro, toda a celebração, tudo que envolve justamente essa que é uma das ocasiões mais marcantes, né, dentro da vida de uma pessoa, porque realmente nós não podemos nos furtar, né, de estarmos, né, participando de funerais de parentes, de amigos, de pessoas que nos convidam, né, e também um dia também nós estaremos no nosso próprio funeral, né, meus amigos? Isso, obviamente, que o assunto nos faz relembrar sobre a temática da morte, né? Que é realmente uma das mais importantes temáticas dentro do esoterismo. E, na verdade, o assunto da morte também é o assunto da vida, né? Porque a morte nada mais é do que o outro lado da vida, e nós temos que estar preparados para ela, da mesma forma como nós devemos nos preparar para viver, nós também devemos estar preparados para morrer, porque o universo onde nós estamos, onde nós nos encontramos nesse momento, é um universo impermanente, né? Tudo que nós fazemos nas nossas vidas, nós tentamos, de todas as formas, né, obter a sensação de permanência, né? Então, nós trabalhamos intensamente nas nossas profissões, em todos os nossos afazeres, tentando garantir que a nossa casa, que os nossos veículos, que as nossas roupas, que tudo que nós possuímos nos tragam uma certeza, uma confiança de que nada vai cair sobre a nossa cabeça, de que nós não seremos afetados pelas intempéries, por esta chuva miúda que está caindo aqui hoje na cidade de São Paulo, pelas tempestades ou pelo sol que realmente é escaldante. Então nós tentamos de todas as formas garantir a estabilidade das coisas, mas infelizmente isso é impossível, meus amigos. Realmente o universo é toda uma estrutura que tende à impermanência. As coisas realmente se desagregam, então, e isso inclusive está contemplado na própria lei da física, né, nas leis físicas, quando os princípios da termodinâmica nos informam que, se um sistema for abandonado a si mesmo, né, ele perde energia e ele tende justamente a entropia, ou seja, a entropia crescente. Então esse sistema se desorganiza, se desfaz, e obviamente, se for um corpo, ele morre e ele desaparece, né? E juntamente com aquela outra lei, né, da física, não da física moderna, mas já mais antiga, estabelecida, que também nos fala sobre a energia, né, que é o princípio de Lavoisier, né, nós sabemos que a energia não pode ser criada, nem pode ser destruída. Ela simplesmente pode ser e é transformada de um estado para outro, né? Então, tudo que nós temos no universo é a energia cristalizada em um determinado momento, em uma determinada fase. Ela está assumindo um certo padrão, uma certa configuração, mas jamais esse padrão será permanente. Ou seja, tudo está em movimento. Aquilo que nós julgamos inanimado está realmente se movimentando, está vibrando, e isso está de acordo com os mais profundos e mais antigos princípios esotéricos, que são os princípios herméticos, que desde a época do Egito e quiçá da época dos grandes veneráveis do norte, ou seja, desde a época da Atlântida, se dizia que o universo, um dos princípios do universo, é o princípio da vibração, né? Que juntamente com o princípio do ritmo nos dão a esta confiança de que tudo no universo, na verdade, está se transformando. Então, se tudo no universo está se transformando, nós devemos encarar tanto a vida e tanto a morte como as duas faces da mesma moeda, né? E também na nossa vida nós deveríamos estar realmente tão preparados para esse episódio da morte, né, quanto nós devemos estar preparados para viver. Na verdade, nós devemos estar preparados para viver em todas as condições possíveis, né? E escreveu extensamente sobre isso, né? Platão, quando ele mencionava que o grande tema da filosofia ou do filósofo deveria ser o tema da morte, porque ele justamente nos lança nessa questão da impermanência, né? E quando nós somos apresentados justamente com a situação da morte de um parente, de um amigo, de uma pessoa que nos é cara e é conhecida, nós experimentamos realmente uma dor profunda que nos afeta emocionalmente, né? De uma maneira mais intensa. E também temos essa questão da própria lide que nós temos que ter com a questão do corpo, né? Ou seja, nós temos que, se nós diretamente estamos envolvidos, temos que auxiliar na preparação desse corpo, no encaminhamento para as autoridades, para todos os procedimentos, né, com relação ao funeral, né? E civilizações antigas chegaram a sofisticar esses funerais, né, esse momento da morte, transformando a morte, né, em algumas dessas culturas como até um dos pontos culminantes, né? Foi o caso da civilização egípcia, né, onde o episódio da morte dos seus grandes seres, dos seus governantes, eram realmente motivo de celebração, era um motivo, né, não que nós entendemos hoje em dia como comemoração, mas sim a morte aqui na matéria era na verdade comemorada como o nascimento no plano espiritual. Então nós devemos entender a morte desse ponto de vista, né? Ou seja, o desaparecimento de uma pessoa aqui na verdade é a sua libertação do fardo da carne, né, onde o nosso verdadeiro ser, o nosso eu superior, a nossa alma se desprende da matéria e realmente vai ganhar a dimensão do plano astral, né, que é o primeiro dos planos invisíveis e espirituais, aonde nós iremos então passar a nossa evolução. Mas permanece a questão que é o que Liedbitter focaliza, né? É o que nós vamos fazer com esse corpo que restou, né? Porque realmente a pessoa, nós sabemos muito bem, ela se desprende do corpo, né? Então, esses momentos que antecedem o desenlace, elas são muito importantes para a pessoa, né? Por isso que se recomenda que realmente o leito de morte de uma pessoa precisa ser o mais tranquilo possível, não deve haver realmente emoções exacerbadas, e muitas vezes, em muitas ocasiões a gente fica sabendo disso, que as pessoas se ajuntam ao redor do moribundo, clamando para que ele permaneça conosco, clamando para que Deus o libertasse desse sofrimento, dessa doença, e mais que ele continuasse vivo, né? E isso realmente prejudica muito a pessoa, porque o momento do desenlace é um momento crucial na questão da nossa evolução, porque nós viemos até a matéria buscar experiências. Nós viemos aqui viver uma vida, reencontrar os nossos amigos, reencontrar os nossos inimigos, viver novas experiências, obter novos conhecimentos e principalmente coletar elementos para nós levarmos para a nossa alma, para o nosso eu superior. Na verdade, a nossa vida aqui é uma agência, né, de coletação de informações, de experiências, né? E nós temos que ter muito claro na nossa mente que essa vida na matéria, ela é muito importante, porque ela é o lado negativo, o lado denso da existência espiritual. E sem essa existência na matéria, a evolução não é possível, né? Para vocês terem uma ideia, há coisas que nós fazemos no plano físico que são impossíveis nos planos espirituais, a não ser para pessoas que tenham realmente poderes psíquicos. Por exemplo, a leitura, por exemplo, aonde nós podemos obter todas as informações para o nosso progresso, tanta experiência, tanto conhecimento, tanta sabedoria estão aí nos livros, nas revistas, em todos os materiais escritos que nós podemos ler aqui na matéria. Eles não podem ser lidos quando nós estamos lá no plano astral. Então, antes de vocês passarem para o outro lado, meus amigos, tratem de ler o mais rapidamente possível, o quanto vocês conseguirem ler, porque isso vai ser a informação que vocês vão processar lá do outro lado. É quase impossível você encontrar um livro no plano astral e conseguir lê-lo, porque a quinta dimensão ela tem características próprias, e esse fenômeno da leitura não existe lá, né? O que existe é um absoluto bate-papo lá 24 horas por dia, porque no plano astral não é necessário dormir, não é necessário se alimentar, né? Você fica ligado e acordado 24 horas por dia, né? Então as pessoas passam a maior parte do tempo conversando umas com as outras, né? Você pode realmente assistir aulas maravilhosas, assistir concertos, né? Que duram até dias, né? Porque já não há a limitação do tempo, né? Os músicos, os artistas e os professores, os catedráticos, eles podem trabalhar no plano astral de uma maneira quase que indefinida, né? Mas nós não podemos ter acesso à informação como nós temos aqui. E o plano físico, ele existe do jeito que ele é para facilitar justamente a nossa reflexão, meus amigos. O plano material, o plano físico, é o local onde é o único local no universo aonde existe realmente a verdadeira tranquilidade, o verdadeiro distanciamento das coisas. E eu sempre digo isso nas palestras, provavelmente depois do Nirvana, né, que é aquele estado de beatitude que está longe ainda da nossa consciência. É aquele momento onde nós estamos lá debaixo das nossas cobertas, dos nossos lençóis, né? Tranquilamente repousando, e que nós podemos pensar o que nós quisermos no escuro, repousando, descansando à vontade. Isso é uma coisa que nós não damos valor, mas é um dos locais, se não o local mais tranquilo do universo, coisa que não acontece nos planos espirituais, meus amigos. O plano astral fica aceso e ligado 24 horas por dia, brilhando, as pessoas se trombando, se comunicando freneticamente. E você encontrar uma pessoa no plano astral depende apenas de você conhecer a vibração da pessoa. Você praticamente não consegue se esconder de ninguém no plano astral. Então é por isso que ele muitas vezes é comparado com o inferno ou com o purgatório, né? Porque ele é muito frenético, né? Então aproveitem o descanso aqui na matéria, a oportunidade de ter um corpo físico com uma relativa saúde, né? Aproveitem para estudar, aproveitem para refletir, porque é muito importante a nossa presença aqui no plano material para a nossa evolução. Porque aqui é o plano da inércia, essa inércia que realmente, por incrível que pareça, nos ajuda a evoluir. Porque é essa inércia da matéria que provê condições para que nós consigamos refletir, porque há um perfeito distanciamento. Mas quando nós temos que enfrentar, né, o desenlace, né, quer seja de um parente, de um amigo, né, nós temos que comparecer ao funeral. E aí está realmente uma situação complicada, né? Porque, na verdade, é uma festividade ali, é uma comemoração, é uma solenidade, né? Apenas da vestimenta material da que a pessoa ocupou e a qual ela deixou, mas com a qual nós identificávamos a pessoa, né? Com a sua aparência, com o seu senso de humor, da sua maneira de ser. Era assim que nós identificávamos a pessoa e é assim que nós nos recordamos desses nossos amigos, dessas pessoas queridas. Mas nós, aqueles que obviamente têm um conhecimento, sabem que o corpo é apenas a capa externa do nosso ser, né? Então, aquele ambiente de sofrimento, de tristeza, né, que é praticamente inevitável, porque nós temos um intenso apego às pessoas, né, e isso é um sofrimento que se encontra não na matéria, né, não no nosso corpo físico, mas é um sofrimento psicológico, é um sofrimento emocional, principalmente o sofrimento da perda, né? Do descolamento e da impossibilidade de nós continuarmos estando, principalmente junto daquelas pessoas que nós amávamos intensamente, das quais nós privávamos, né? Pessoalmente, fisicamente, e que de uma hora para outra a pessoa se distancia e nós não temos mais acesso. Daí vem essa tristeza, uma tristeza que é contagiante, né? Ou seja, realmente é impossível se ficar alegre estando no enterro, estando num funeral, né? Mas como nós dissemos, aquele momento do desenlace é que é o importante, que seja garantida a tranquilidade e o silêncio, porque naquele instante que é o desenlace, a pessoa passa por uma rememoração, né? O famoso filme, né? Que passa, a pessoa, ela num relance de alguns poucos segundos, ela coleta todos os momentos, ela se lembra dos momentos mais importantes da sua vida, pelo menos aqueles que lhes foram marcantes, e ela então faz a retirada das suas energias e realmente parte para o outro lado da existência, né? Mas a função, né, dos funerais, né, e isso realmente, como eu mencionei, tinha uma grande importância em outras culturas, e muitas pessoas ainda continuam com o apego com relação ao corpo, né, dessa pessoa que desencarnou, né? No passado se tinha inclusive um medo extremo de que, se não fosse feito os devidos funerais, se a pessoa não fosse devidamente homenageada ou se ela não fosse convenientemente conduzida até o seu leito de morte, até realmente o local do seu repouso definitivo, de que o morto então retornaria para assombrar as pessoas, porque ela teria continuado preocupada e insatisfeita com a encomenda da sua vida no outro lado, né? E isso, os egípcios, por exemplo, quando falecia um faraó, passavam cerca de 60 dias fazendo o funeral, né, desse indivíduo que falecia até o seu sepultamento final, que se dava 60 dias após o início daquelas cerimônias, né? Mas nós sabemos que o que realmente afeta muito a nós é aquela sensação de tristeza que nós encontramos, né, com as pessoas nesse funeral, e que realmente emanam vibrações que não são positivas nem para nós que estamos vivos ainda participando do funeral, e muito menos para aquela pessoa que passou para o outro lado, porque a pessoa continua existindo no plano astral, apesar da maioria dos recém-falecidos ficar num estado sonolento, né, nos primeiros dias, né, no outro lado da existência, mas as influências que nós realmente emitimos são comunicadas também para essa pessoa que já está do outro lado, né? É claro que eu não vou pedir aqui para que nós fiquemos contentes, né? Não é isso, mas o que nós devemos ter é realmente um estado de compreensão de que a vida dessa pessoa agora continua do outro lado e que ela começa a grande viagem, né, para a qual nós devemos preparar também a nossa vida, né? Porque a morte, ela é o começo da viagem de retorno à nossa própria essência, né? A nossa origem, que é no nosso eu superior, ela programa a nossa existência aqui para que nós tenhamos as experiências, para que nós reencontremos pessoas, para que nós possamos progredir. Agora, a viagem de volta é uma viagem onde nós iremos o que? Processar as informações, nós iremos processar essas experiências em capacidades, em novas habilidades, novas aspirações, que gerarão então, dentro dessa evolução, um novo nascimento lá adiante. Então, enquanto nós estamos encarnados, nós estamos alimentando, coletando as informações e os alimentos. E a vida post-mortem é uma vida de digestão, é uma vida onde nós iremos, então, trabalhar esses aspectos. E, obviamente, que há a questão de que o que fazer com o corpo, né? Realmente é uma situação difícil, né? Porque há uma questão de higiene, né? Porque o corpo começa a se decompor, então nós precisamos optar entre o sepultamento, né, o enterro, ou então a cremação, que são os dois tipos fundamentais, as duas destinações que nós podemos dar aos corpos dos mortos, né? Agora, em ambos os casos, há vantagens e há desvantagens, né? Porque, na verdade, o que deveria haver em ambos os casos, na verdade, é um trabalho espiritual que deve ser feito durante essa cerimônia, porque existem ainda elementos energéticos no corpo humano que precisam ser realmente e definitivamente afastados do corpo. São as últimas energias etéricas, né, que existem no corpo, que precisam ser realmente descoladas, precisam ser afastadas do corpo. Então há religiões que têm os seus rituais apropriados para isso. O judaísmo tem, o catolicismo tem, né? Há muitos povos que fazem preces também com esses objetivos, né? Mas o fato também é que hoje em dia já não se espera tanto tempo para se sepultar, né, na terra o corpo. Então não há um tempo adequado para que naturalmente, mesmo que nenhum trabalho de exéquias, né, ou seja, de encomendação do corpo seja feito, se nenhum trabalho for feito, naturalmente essas energias etéricas, elas se afastam definitivamente do corpo em cerca de 72 horas, né? Então, o tempo adequado para que não haja mais energias capazes, inclusive, de ligar o corpo ainda com aquela pessoa que desencarnou, é um período de 72 horas. Agora, se não houver possibilidade de aguardar esse tempo, né? E realmente nessa vida corrida que a gente vive hoje, a pessoa às vezes é enterrada até no mesmo dia que ela falece, né? Isso não é incomum. Mas aqueles que puderem convocar um trabalho religioso para realmente haver o devido descolamento das energias etéricas do corpo para com aquele indivíduo que já não está mais ocupando o corpo, é interessante. Uma missa de corpo presente, ou o trabalho de exéquias, um trabalho de oração religiosa, sempre é importante, porque irá ajudar nesse processo. E nós ainda vamos comentar isso hoje. Estamos tratando aqui o tópico do livro de Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, falando hoje como nós somos afetados pelos funerais, né, e por esse processo da morte, né, quando nós participamos desses episódios que são inevitáveis na nossa vida. Mas nós vamos nesse instante fazer uma pausa para esse locutor que vos fala tomar aqui uma aguinha, e vocês vão ficar com uma mensagem da loja Esotérica Virtual, convidando aos nossos ouvintes que quiserem patrocinar o nosso programa, a loja Esotérica Virtual, a Rádio Esotérica FM. Nós estamos aí aguardando aqueles de vocês que também gostariam de nos prestigiar, não só com a sua audiência, mas também com o seu apoio material, que é importante para a continuidade desse trabalho. Então, vamos voltar a seguir. Vocês ficam agora com uma mensagem da loja Esotérica Virtual. Voltamos em instantes. Voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, e também os nossos queridos amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM. Agradecemos aí o grande prestígio aí, o gráfico do nosso Ibope aqui só subindo. Agradecemos aí os 52 amigos e amigas que estamos acompanhando ao vivo nessa quarta-feira. São exatamente 21 horas e 37 minutos. E o programa Lux Esotérica de hoje está continuando aqui os tópicos do livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, falando hoje sobre este assunto realmente que é complicado, que são os funerais, né? E aí, obviamente, surge também aquela famosa indagação: o que é melhor, se enterrar o corpo ou se cremar o corpo, né? E, obviamente, Leadbeater tem uma opinião, né, muito a favor, né, da cremação, até porque no final da sua vida ele foi residir no Oriente, né, onde a cremação é o método mais comum, né, para os últimos atos que nós fazemos com relação a um corpo, né? Então ele comenta aqui, né, com relação a esse, né, a esse fato, né, o que seria melhor, o enterro ou a cremação. Ele menciona aqui o seguinte: uma coisa pelo menos é evidente, que todas as possibilidades más, tanto para os mortos como para os vivos, se evitam com uma destinação racional do envoltório de carne já usado. Quando retornarmos ao costume da cremação praticada pelos hindus, gregos e romanos, reduziremos o veículo físico aos seus elementos constituintes, de maneira ao mesmo tempo higiênica, digna e plenamente satisfatória e conforme a concepção racional do homem, né? Ou seja, aí a posição do Leadbeater. né? Obviamente até fazendo a profecia que nós iremos retornar às práticas de hindus, gregos e romanos que sempre fizeram a cremação, né? E quanto a esses perigos, a esses problemas que existem, né, com relação ainda ao corpo do morto, ele também faz um outro comentário aqui, né, que ele é que o morto, né, ele não pode regressar ao corpo físico. Aquele que o fizesse converter-se-ia em um vampiro, né, se a pessoa, por um apego realmente absurdo, resolvesse retornar ao corpo material, né? Mas aí é que vem o comentário realmente esotérico aqui do Leadbeater. Mas ele pode reter a matéria etérica do corpo morto e arrastá-la consigo, o que lhe causará intenso sofrimento. E até que se possa libertar dessa situação, até conseguir atravessar a escuridão e perceber a luz, não haverá repouso para ele, né? E também acrescenta: existem formas indesejáveis de magia negra também conhecidas em países do Oriente e por aqueles que estudaram as práticas do voodoo e do oberá, cujo sucesso depende do corpo físico em decomposição, o que, no entanto, felizmente carece de maior importância para aqueles que vivem em comunidades não versadas nestas artes malignas. Ou seja, um dos grandes problemas com relação ao sepultamento é justamente a destinação dessa energia etérica que realmente existe nos cadáveres dos corpos humanos, né? Porque da mesma forma com que acontece nos animais, né, que muitas vezes são usados em rituais macabros, né, rituais de magia negra, lamentavelmente há pessoas, há magos negros aí realmente da pesada que se dispõem a utilizar esses cadáveres ou corpos recém-sepultados para utilizar a matéria etérica dentro dos seus trabalhos malignos. Ou seja, eles pretendem e lamentavelmente conseguem utilizar essa matéria etérica, né, que é uma matéria invisível que circunda os nossos corpos físicos, né, e que deveria se desprender totalmente do corpo do morto antes que ele fosse sepultado. Daí que se deve esperar realmente um considerável tempo, né, se nós vamos optar pelo sepultamento em um cemitério na terra, né? Mas como nós já mencionamos, como isso às vezes não é possível já pelo próprio aceleramento das coisas, e não se espera aquele prazo de 72 horas, né, para que o corpo fosse definitivamente sepultado, né? 72 horas no mínimo, né? Vejam bem, porque se a pessoa é sepultada anteriormente, em menos de 72 horas, ela estará sendo sepultada juntamente com a sua matéria etérica, e realmente isso pode, no caso de pessoas realmente muito apegadas ao corpo material, isso pode causar certos problemas, porque a pessoa muito apegada ao corpo, ela pode tentar ainda se revestir dessa matéria etérica, e isso provoca realmente o aparecimento, né, de imagens, realmente de fantasmas dessas pessoas mortas, porque elas podem, através dessa matéria etérica, ainda tentar se comunicar com os vivos, ainda tentar aparecer para alguém, né? E isso causa um problema muito sério, porque essa pessoa, enquanto ela estiver envolta no duplo etérico, ela não pode realmente penetrar na luz espiritual. Então ela fica num estado que não é nem lá no plano astral e nem é no plano físico. Ela fica, lamentavelmente, ali no limite do seu umbral ali, realmente sofrendo muitíssimo, porque já não é mais percebida pelas pessoas aqui do plano físico, e também não pode entrar na luz do plano astral para realmente encontrar com aquelas pessoas de lá. Então, a única maneira realmente correta de fazer o sepultamento, né, é, quem sabe até nesse tempo inferior a 72 horas, é se fazendo um ritual de exéquias que as igrejas católicas têm como fazer, né? Justamente é um ritual que tem como função fazer esse descolamento do duplo etérico da pessoa. Isso é feito através da aspersão com água benta, né? A chamada água lustral, também com o incenso abençoado e toda uma série de procedimentos, né? Isso é um sacramento da igreja, onde realmente até a própria sepultura ela é abençoada para que não haja esse envolvimento do duplo etérico com o corpo após o sepultamento. Então, daí que os ambientes dos cemitérios devem ser ambientes vigiados, ambientes onde pessoas com esse objetivo escuso, né, de fazerem rituais ali com o corpo dos mortos, não deve ser permitida a entrada dessas pessoas nos cemitérios, né? E realmente é lamentável que ainda se pratique isso. O Leadbeater menciona o voodoo, menciona o OBA, né? Que são práticas muito ainda existentes ainda, principalmente na América Central e em muitos países da África, né? E no Oriente também existem linhagens hinduístas, linhagens escusas do próprio budismo, que fazem esses rituais com os corpos de pessoas recém-falecidas, realmente um tipo de necromancia ou de necrologia aí que se usam para fins lamentáveis, fins escusos, os corpos dos mortos. E obviamente que a cremação ela evita todo esse problema, né? E muitas pessoas realmente têm uma sensação de que a cremação não seria adequada, porque se o morto estiver por ali, né, próximo do corpo, e se ele for muito apegado com o seu corpo físico, ele viria a sofrer muito com a percepção de que o corpo está sendo queimado ou que ele está sendo destruído, né? E eu acho que isso realmente é uma preocupação que as pessoas não deveriam ter, porque 99,9% das pessoas, após o desenlace, passam de uma semana a um mês realmente dormindo no plano astral, nem sabem ainda que faleceram, né? Ficam num estado de sono, né? Muitas vezes um sono sem sonhos, ou se for com sonhos, são sonhos bastante desconectados da realidade física, né? Só realmente pessoas muito apegadas é que, né, podem realmente ficar presas ainda ao corpo material, né? E aí o Leadbeater aqui menciona, né, ainda com relação a cremação, ou seja, da sua utilidade com relação a esses medos que as pessoas têm com relação à cremação, né? Então, algumas pessoas, aí o texto do Leadbeater menciona, algumas pessoas recearam a possibilidade de que, sobretudo nos casos de morte súbita, o morto viesse a sentir o fogo, né? O fogo na cremação, podendo não se achar ainda completamente separado do corpo, e portanto a sofrer quando o corpo estivesse sendo cremado. E aí ele comenta, mesmo que a morte seja súbita e se verifique realmente a morte, as matérias etérica e astral já se separaram inteiramente do envoltório físico denso, né? E seria de todo impossível que o morto, em qualquer circunstância, viesse a sentir o que foi feito a esse envoltório. Digo que não poderia realmente senti-lo, porque o laço de conexão por meio do qual ele sente foi definitivamente rompido. O que talvez aconteça é que, vendo a cremação, pudesse ficar com medo de vir a senti-la, e até certo ponto a imaginação pode entrar em cena. E aí o Lady Bitter entra com a sua experiência e com todo o cabedal, né, que ele tem, por ele ser um clarividente, ele é bem claro com relação a isso. Nunca observei que tal coisa ocorresse em caso de cremação. Mas aí ele cita um outro caso diferente, mas também que é interessante mencionarmos. Mas recordo-me de ter ouvido de fonte autorizada sobre um rapaz cujos dentes foram todos arrancados depois de sua morte por um desonesto agente funerário, a fim de vendê-los como dentes artificiais. O jovem, então, apareceu a seu pai com o sangue a escorrer da boca, exclamando com grande indignação que o haviam torturado, extirpando-lhe os dentes. E foi exumado o cadáver, verificando-se que a história estava correta. Nesse caso, o homem encontrava-se efetivamente morto, e é de todo impossível que houvesse sentido a extração dos dentes, mas soube o que havia acontecido e ficou indignado. Julgou sem dúvida que fora realmente torturado, porque durante a vida a ideia de extração dentária estava associada a uma grande dor, né? E então realmente isso aí nos faz realmente considerar, né, a sacralidade que deve haver nas sepulturas, né, nos locais onde as pessoas estão tendo o repouso, né, definitivo ali, dos seus despojos físicos, porque realmente essas pessoas muito apegadas realmente podem se sentir prejudicadas, né, se acontece coisas desse tipo, como pessoas que roubam partes do corpo, que tiram dentes, que tiram partes aí do esqueleto, coisas que o valha. Realmente a violação de uma tumba, a violação de um cadáver, né, é uma das coisas mais abjetas que podem acontecer, e mais ainda no caso dessas pessoas que tentam se utilizar das vibrações realmente sinistras que existem em cemitérios, né. Não é à toa que realmente as pessoas não desejam e não gostam, não querem estar residindo próximo ao cemitério, ou se recusam a entrar em cemitérios, não gostam daquele ambiente, porque ali há um ambiente de decomposição etérica de muitos corpos, né, que são sepultados diariamente, e além do que a própria decomposição natural dos corpos, né, que é um problema de saúde pública, de higiene realmente, que às vezes contamina lençóis freáticos e tudo mais, tá? Mas o fato é que nós devemos realmente estar preparados para isso. Realmente deveremos pensar muito claramente o que é mais conveniente para nós sermos sepultados ou cremados no final das nossas vidas. E já devemos deixar isso por escrito ou comunicar aos nossos parentes qual é que é a nossa preferência, né? Porque realmente é muito lamentável que nós cheguemos ao final das nossas vidas com os nossos parentes discutindo se nós devemos ser enterrados ou se nós devemos ser cremados, né? Realmente eu tenho pessoalmente uma preferência pelo, né, por esse processo da cremação, porque realmente ele evita todos os problemas físicos e ao mesmo tempo garante que haja um total desenlace das energias etéricas com relação ao corpo astral da pessoa que vai para o outro lado, né? E se nós realmente sentimos a necessidade de todo aquele ambiente que existe com relação aos cemitérios, que é uma maneira, muitas vezes, não só, né, a importância do sepultamento, de toda aquela cerimônia, mas principalmente nós usamos os cemitérios como locais para lembrar, relembrar os mortos, né, como verdadeiros mausoléus, né, que as famílias erigem para se lembrar, para homenagear os seus mortos, né? Então, se nós temos essa necessidade de nos relembrarmos, trazermos as boas recordações, de homenagear aqueles nossos amigos, parentes e seres amados que já foram por outro lado, também existem, né, locais onde as cinzas mortuárias podem ser depositadas até nos próprios cemitérios. Eu, inclusive, me recordo de ter visitado um maravilhoso, na verdade, um santuário, né, para o depósito dessas cinzas, né, que existe aqui na cidade de Itapecerica da Serra, que mais que tem inspiração japonesa e budista, né, que se chama Kinkakuji, né. Se vocês puderem, em algum dia, aí, aqueles que residem aqui em São Paulo, nas imediações de São Paulo, visitem o Kinkakuji aqui em Itapecerica da Serra, ali, um pouquinho para frente lá da Fundação Centro Teosófico Raja, e vocês podem ver que beleza que é. Existe lá um lago onde há uma construção, um prédio com aquele tradicional telhado japonês, né? Inclusive muitas, muitos comerciais de televisão são gravados lá, porque é um ambiente que parece que você está no Japão, né? Um lago cheio de carpas, né, que são animais, esses peixes perduram, né, por mais de 100 anos, né? Muitos deles vivem muitas décadas em jardins extremamente belos, e nesses jardins existem as gavetas aonde são deixadas, existem pequenos espaços onde são deixadas as cinzas das pessoas. Normalmente lá são famílias de pessoas com descendência oriental que compram esses espaços, da mesma forma como são comprados os jazigos para, né, o sepultamento dos corpos, né? Também lá existem as gavetas para se deixar as cinzas dos mortos, né? Então é uma questão pessoal que cada um deve se decidir. Do ponto de vista oculto, a cremação é melhor. Agora, realmente, o que é imprescindível, se vocês quiserem ter um desenlace tranquilo, é que seja realmente trazido uma pessoa que possa fazer um ritual de exéquias, um ritual de encomendamento desse corpo, porque esses rituais, eles causam o verdadeiro desenlace das últimas energias etéricas do corpo, fazendo com que elas não permaneçam mais no corpo, né? Inclusive os clarividentes percebem muito claramente isso, e durante o ritual de exéquias, né, de encomendação do corpo dos mortos, essa energia etérica se desprende definitivamente. Então esse sepultamento passa a ser apenas a deposição na terra, né, no jazigo, dentro daquele espaço destinado ali para o morto, apenas da energia da matéria física, sem nenhuma mais energia etérica, o que impede que essa energia seja usada para fins escusos, para fins de magia negra, porque isso realmente existe, né? É muito lamentável, mas realmente existe, e realmente é isso que nós recomendamos, ou seja, a presença de um ministro espiritual de qualquer tradição, mas que venha com o ritual apropriado para fazer o desligamento, né? Inclusive, até antes que aconteça a morte, né, existe o próprio ritual católico, né, dos últimos sacramentos, né, da extrema unção, né, que pode ser feita também para uma pessoa que esteja enferma, né, nos seus últimos momentos, porque a extrema-unção ela é o contrário do batismo, né? O batismo é um ritual que se faz para purificar os centros energéticos da pessoa que está chegando na vida, que está chegando para existir aqui no mundo material. Enquanto que a extrema-unção ela é uma bênção feita com óleo sagrado e com a água benta, que é feito sobre os mesmos pontos energéticos do corpo, mas, na verdade, liberando esses pontos energéticos, fazendo com que o desenlace se dê de uma forma mais tranquila, sem nenhum apego e sem nenhum sofrimento para a pessoa, né? É realmente complicado, né? Eu já tive a oportunidade de fazer esse ritual, né? Porque a família está profundamente, né, triste com a pessoa que está naquele estado moribundo, e muitas vezes, até de uma maneira feliz, essa extrema-unção auxilia até na recuperação da pessoa. Às vezes a pessoa não vem a falecer, muitas vezes a família fica com medo de pedir a extrema-unção, porque acha que a extrema-unção equivale a dizer que a pessoa já está praticamente morta, mas não é bem isso, porque ela é uma bênção, e a bênção ela pode tanto facilitar o desencarne da pessoa, se for o momento, mas também pode ajudar a revitalizar os centros energéticos e a pessoa recobrar a sua saúde e ainda viver mais algum tempo dentro do seu próprio karma, né? Porque realmente quando a gente vem para a matéria, a gente não vem aqui sem projeto algum. Na verdade, antes de encarnar, nós fazemos uma projeção de um tempo médio que nós desejamos viver. Então, se aquele ainda não for o momento da pessoa, ela realmente não desencarna, né? Por mais perigos, por mais cirurgias, por mais coma, por mais internações em UTI e momentos difíceis, não sendo aí no momento da pessoa, ela não desencarna, né? Por isso que vale a pena levar ali os sacerdotes, aquelas pessoas que possam abençoar, dar a sua energia, estar ao lado dos enfermos, transmitindo prana, transmitindo a nossa vitalidade para que essa pessoa possa continuar a viver. E se for o momento da pessoa, a extrema-unção facilita todas as coisas. Então foi esse o nosso assunto de hoje, meus amigos. É um assunto difícil, um assunto, né, que é penoso de tratar, né? E principalmente quando esses episódios que são inevitáveis da morte acontecem na nossa vida. Mas nós temos que estar preparados para ele. Temos que estar preparados para viver aqui desse lado da vida e também preparados para a passagem e preparados para a nossa vida lá do outro lado, que é uma grande viagem de retorno à nossa essência. Eu sei que em outras ocasiões nós vamos voltar aqui para falar muito especificamente sobre todos os processos da morte, as diversas fases da vida post-mortem, e até livros do próprio Leadbeater nós vamos abordar a esse respeito. Então agradecemos a grande audiência, a participação de todos vocês que acompanharam o programa de hoje, dessa nossa série Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Rádio Esotérica FM, com o prestígio dos simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, e aqui com a audiência dos ouvintes da Rádio Esotérica FM. E como sempre, nós vamos encerrar esse trabalho, muito, muito agradecidos pela oportunidade de servir aos nossos amigos que vêm aqui observar essa luz que brilha sempre às 21 horas durante a semana, aqui trazendo para vocês muito conhecimento, muita instrução, muita sabedoria com relação a esses temas da espiritualidade, os temas que nos traz o esoterismo, a teosofia, o ocultismo e as tradições espiritualistas. Vamos encerrar esse trabalho pronunciando o mantra do ser interno, o mantra que evoca a nossa natureza oculta, o nosso eu superior que jaz brilhando no interior dos nossos corações. Vamos nos interiorizar uma vez mais, meus amigos e amigas ouvintes, buscando relaxar o nosso corpo, serenando a nossa respiração, fechando os nossos olhos. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, que a bênção dos mestres possa repousar sobre as suas cabeças e que nós possamos, na próxima oportunidade, nos reencontrar aqui dentro dessa série de programas denominada Lux Esotérica, o programa que traz para vocês estudos continuados e comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e da espiritualidade humana. Agradeço o prestígio, a grande audiência de todos vocês que nos acompanharam ao vivo no dia de hoje. São 22 horas e 7 minutos e os programas aqui do programa Lux Esotérica são gravados e estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual e aqui na página da Rádio Esotérica FM. Vocês podem ouvi-los assim gravados a qualquer instante. Por favor, nos auxiliem recomendando esses programas para os seus amigos, para as pessoas interessadas nesse tipo de assunto. Então, até a próxima oportunidade. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até o próximo programa Lux Esotérica aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.